if. Uma experiência única no jazz rock. Um programa de Vinícius Jardim. What back? Desde os anos 60 do século XX, bandas como Colosseum, Chicago, Soft Machine, Nucleus, Passport, Aria, Mahavishnu Orchestra, Weather Report, Univers Zero, Nova, Brand X, Focus, Miles Davis ou Frank Zappa and Mothers of Invention misturaram a linguagem do jazz com a do rock. IF foi uma banda britânica de rock progressivo e jazz formada em Londres em 1969. No período de 1970 a 1975, lançaram 8 álbuns de estúdio e realizaram 17 digressões pela Europa, Estados Unidos e Canadá. Em 1997, foi editado o álbum Europe 72 Live, compilando registros de apresentações ao vivo em 1972. A banda original integrava 7 instrumentistas de primeira ordem: Dick Morrissey no saxofone, tenor e na flauta, Terry Smith nas guitarras, Dave Quincy nos saxofones, tenor e alto e na flauta, Spike Wells na bateria, Lionel Gripson nas teclas e no apoio vocal, Daryl Runswick no baixo e John William Hodgkinson na voz. stupidity. All that respectability, don't need it. You just preach morality and live beyond reality. Forget it. There's another way of life that's happening all around you. If you knew what living meant, I'm sure it could astound you. Come, come with me to the promised land. Come, come with me to the promised land. You gotta come, come with me to the promised land. Don't you know what you have missed? You ain't alive, you just exist and barely. Life, it cannot be dismissed. The heart is stronger than the fist and fairly. There's another way of life. It's there just for the living. Take it while you can. Take all that life is giving. Come, come with me into the promised land. Will Futterman foi o agente e produtor do primeiro álbum, If One, e esta estreia discográfica foi editada pela Island Records no Reino Unido e pela Capitol Records nos Estados Unidos. A gravação entrou nas tabelas de vendas nestes dois países. O segundo álbum, If Two, foi lançado no mesmo ano, agora com Jim Richardson no baixo, John Milling no órgão e piano elétrico e Dennis Elliott na bateria. Iniciaram depois, no início dos anos 70, uma digressão pela Europa e Estados Unidos, com duas turnés nos Estados Unidos durante o primeiro ano, apresentando-se a banda no Newport Jazz Festival, no Reading Festival e na sala do Fillmore East. Os álbuns If Free, de 1971, e If Four, de 1972, foram acompanhados por pesados horários de digressão nos dois continentes, especialmente na Grã-Bretanha e na Alemanha, onde a banda apareceu no programa BBC, Top of the Pops e Old Grey Whistle Test, e na Alemanha no programa Beat Club, emitido de Bremen. No verão de 1972, a banda cancelou alguns concertos nos Estados Unidos quando Dick Morrissey foi internado num hospital para ser submetido a uma cirurgia. Durante esse período, os membros da banda trabalharam noutros projetos. Haunted by the same, Nessa altura, John William Hodgkinson juntou-se à banda Daryl Way's Wolf, fundada por Daryl Way, ex-membro do grupo Curved Air. Terry Smith e Dave Quincy formaram a banda Z Zebra, cujo primeiro, de 4 álbuns, foi editado em 1974. John Milling juntou-se aos Passport do saxofonista Klaus Doldinger antes de ir para a banda Strobes. Jim Richardson passou a fazer sessões de estúdio e Dennis Elliott integrou os Foreigner, um grupo de enorme sucesso. Uma nova formação do Ziff tinha Fay Trench e Dave Greensdale, ex-músicos da banda Colosseum, nos teclados e Dave Wintour a substituir Richardson no baixo. Wintour saiu pouco depois para se juntar a Roger Daltrey, aparecendo nos seus dois primeiros álbuns a solo. We'll be right back. Thank you.

Friendship is a precious thing, you've got to take it while you can. Take it in with one and give it out with the other hand. I am a friend of yours, but do you have the time to be a lifelong friend of mine? Life is a long, hard road when you're all alone. Tell me, my friend, do you have a friend to call your own? But is he still your friend when he's knocking on your door? I had a friend for a long, long time. He was a very good friend of mine. Um sexto álbum de estúdio, Double Diamond, saindo em 1973, com apenas Dick Morrissey da formação original, apresentou Fight Wrench no piano, Pete Arneason no piano, sintetizadores e órgão, Steve Rosenthal na guitarra, Kurt Palomaki no baixo e Cliff Davis na bateria e percussão. Foi gravado no estúdio da Manor House, na aldeia de Shipton-on-Sherwell, em Oxfordshire, logo após Tubular Bells, de Mike Oldfield. Os dois últimos álbuns do Ziv, Not Just Another Bunch of Pretty Faces, de 1974, e Tea Break Over Back on Your Eads, de 1975, viram a banda de regresso à Capitol Records e decididamente mais orientada para o rock. Três novos membros surgiram: Geoff Whitehorn nas guitarras acústicas e elétricas, Gabriel Magno no órgão Hammond, piano elétrico e acústico e clavicórdio elétrico, e Walt Monaghan no baixo e voz, substituindo Mike Tomich, que havia viajando com a banda em concertos antes destas últimas gravações. Coincidindo com um estilo mais influenciado pelo rock, também mudaram o seu famoso logotipo com as letras minúsculas IF para IF, de letras maiúsculas e aparência mais sólida.

If finalmente dispersou em 1975. Dick Morrissey começou a trabalhar com a Average White Band e Herbie Mann. Formou a banda Morrissey Mullen. Geoff Whitehorn juntou-se aos Crawler e, posteriormente, aos Procol Harum. Outros membros, Gabriel Magno, entre 1973 e 1974, Cliff Davis, entre 1975 e 1980, e Walt Monaghan, em 1979. Trabalharam com o cantor e guitarrista Ted Nugent, que também foi produzido por Lew Futterman. Após o renovado interesse pela banda com a reedição dos álbuns If 1, If 2, If 3 e If 4 e Forgotten Roads, The Best of If, uma compilação de temas dos três primeiros álbuns. Nos anos 90 e primeiras duas décadas do século XXI, Dave Quincy e Terry Smith anunciaram o regresso dos If em 2015 com uma nova formação. Para além deles, entraram Guy Gardner nos teclados e Ben Taylor no baixo. O novo álbum foi lançado em 2016, intitulado If 5. Dick Morrissey morreu em 2000. No volume 83, número 17 da revista Billboard, publicado em abril de 1971, George Knemeyer considerou esta banda a melhor do género jazz rock. shines if you hide your eyes. I tried to visit a neighbor. You drew a line in the back of your mind. I said there wasn't any lying, and you tried to take the truth away. And you thought that you were safe in the dark, and you tried to hide it yesterday. But tomorrow is never denied. The light still shines if you hide your eyes. Este programa teve locução de Inês Ferreira e Tomás Carvalho. Realização de Vinícius Jardim.